você se separa e não consegue viver sem ela. Essa música é pra você, meu amigo. Rasga, menino. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Perfume no corpo, eu sou isso que me deixa louco. Uma tensão de provocar. Como é que eu largo dela? Que a gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar. Quem disse que eu consigo? É a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. É a gente fez amor. Meu parceiro Eduardo Santana, divulgações Francisco CDs. Enche de perfume no corpinho, sou isso que me deixa louco. Na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Que a gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar. Quem disse que eu consigo? É a gente fez amor. Se o último pedido é a gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar. Quem disse que eu consigo? É a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Fala, meu parceiro Neto Divulgações. Esse é moral, meu filho. Meu parceiro aí, M Divulgações. O nome dele é Pica Pau CDs. Teve que ser desse.